guarda-me, ó Deus, pois em ti confio. Tu és o meu Senhor, o meu bem maior. Não há alegria fora de ti, nada tenho além do teu amor. Os santos que estão na terra são para mim os nobres e puros. O Senhor é a porção da minha herança e o cálice que sustenta meu futuro. Mostra-me o caminho da vida. Tua presença é minha alegria, em tua destra delícias eternas, em ti minha alma confia, em ti minha alma confia. Coloquei o Senhor sempre diante de mim. Está à minha direita, não vacilarei. Alegro-se, pois o meu coração e a minha alma em paz repousará. Mostra-me o caminho. Em ti confio, livra-me dos que me perseguem, não deixes que me rasguem como um leão, sem que haja quem me defenda, se fiz algo errado ou se causei dano. Tu conheces o meu interior, mas se ando com o coração sincero, julga-me com teu amor. Ergue-te, Senhor, em tua justiça. Mostra tua força e teu poder. Reúne os povos ao teu redor, pois tu és rei e sabes ver. Julga com verdade, ó Deus fiel. Sustenta o justo em tua mão. Examina o íntimo do homem. Vê quem te busca de coração. Tu és o escudo dos que confiam. Tu és justiça em meio à dor. Tua palavra é meu abrigo, meu refúgio, meu Senhor. Tu és o justo que nunca falha, que vê além da aparência. Mesmo quando tudo desaba, tua graça é minha defesa. Aquele que me livra. Se o mal tenta me alcançar, tua luz me cobre e me guia. Salva, Senhor, os de alma sincera. Abençoa os que te adoram com tua justiça eterna. Tua verdade nos transforma. Mesmo quando o mundo é cruel, mesmo quando as forças me faltam, tu és presença que me envolve. És o Deus que nunca me larga. Tu vês o segredo do coração. Tu conheces minha intenção. Tua mão me sustenta no escuro. Teu amor é minha direção. Tu és o escuro. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dorme. Eis que o guarda de Israel não cochila, não adormece. O Senhor é quem me guarda. O Senhor está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua durante a noite. Ele é o meu abrigo. Ele é o meu descanso. O Senhor te guardará de todo mal. Guardar-te a alma. Ele guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda. Me consolam, preparam Majestade eterna em fidelidade. A voz do Senhor parte os montes ao meio, faz tremer o céu e a criação. Tão forte e ao mesmo tempo suave, penetra a alma em contrição. Tua voz me sustenta mesmo no vento. Tua voz é abrigo em meio ao tormento. No silêncio ou no trovão, sei que está. Me envolve, não me deixas jamais. Faz dar, cria a corça, despede a floresta. Nada resiste à tua ordem, Senhor. Mas no teu templo tu pra ouvir a tua voz de abençoar. em cada suspiro, em cada clamor, tua presença me encontrará. Lembra-te de mim. Senhor, elevo minha alma. Em ti confio, em ti descanso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem, Ele veio formar. Ele a estabeleceu sobre os mares e o chão e firmou os alicerces com suas próprias mãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará em seu santo esplendor? Aquele de mãos limpas e coração fiel, que não entrega alma a palavras vãs ou ao papel. Este receberá a bênção do Senhor e justiça do Deus Salvador. Tal é a geração que o busca de verdade, que procura ver tua face com sinceridade. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos, com firmeza, para que entre o Rei da glória sem demora. A Ele pertence todo louvor, toda honra. Quem é esse Rei tão glorioso e forte? É o Senhor poderoso que venceu a morte, é o Senhor dos exércitos, Rei eterno, Rei da glória, dono do universo. Firmamento anuncia suas mãos. Um dia discursa, a outro dia, e a noite revela a sabedoria em canção. Sem palavras, sem som, sem linguagem, mas a sua voz ecoa por toda a terra. De um extremo ao outro, o céu declara a tua glória, Senhor, que não erra. A tua criação me faz te receitos alegram o coração. Tua palavra é luz, direção e salvação. Mais desejáveis que o ouro, mais fino, mais doces do que o mel que escorre do favo. Teus juízos são justos e retos, e ao obedecer-te eu me refaço. A tua conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é alto demais para mim. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Tomar as asas susterás. Se eu disser, as trevas me encobrirão, a noite será luz ao meu redor. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, a luz e as trevas são iguais diante de ti. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo, lá estás também. Tua mão me guia, tua mão me sustenta. Os meus dias estavam escritos antes de qualquer um deles existir. Em todo tempo, seu louvor estará sempre em meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei, mesmo na dor, bendirei. Sei comigo, Senhor, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores olharam para ele, foram iluminados seus rostos. Acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele confia, confia, confia. Em ti eu confio. Me ouve. seus ossos, nenhum deles será quebrado. O mal matará o ímpio, mas o Senhor resgata os seus servos. Das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei na tua presença, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. De dia e de noite sem cessar, enquanto me dizem onde está o teu Deus, meu coração se entristece em lembrar. Porque estás abatida, ó minha alma? Te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, é o meu salvador. Minha alma espera em ti. Sinto o peso da distância, mas tu permaneces comigo. De noite, tua canção me consola. De dia, te busco em segredo. cervo busca por águas, assim eu te busco, Senhor. Somente em Deus espera minha alma, somente em Deus. Dele vem a minha salvação, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Não serei abalado, não serei abalado. Somente em Deus está minha esperança, somente nele confio. Meu coração repousa em tua voz, meu espírito se aquieta no teu abrigo. A tua presença é meu descanso, a tua presença é minha paz. Somente em Deus. Somente em Deus minha alma espera em silêncio. Ele é meu escudo, meu refúgio, meu socorro bem presente. Confio em ti, confio em ti, e me escondo em tuas mãos. De dia e de noite, teu cuidado me cerca. Mesmo que o mundo me abandone, tu não me deixarás. És mais firme que os montes, mais doce que a brisa da manhã. Somente é. Em Deus minha alma espera em silêncio. Ele é meu escudo, meu refúgio, meu socorro bem presente. Confio em ti, confio em ti, e me escondo em tuas mãos. Em ti não há confusão, não agitação, só repouso, só segurança, só amor que não muda. Deus falou uma vez e eu ouvi duas, que a força pertence ao Senhor e a misericórdia também a ti, Senhor, pertence tudo, tudo que tenho, tão longe de mim. clamo de dia, mas não vejo resposta. À noite também a alma não se acalma, mas tu és santo, entronizado nos louvores de nossos pais, confiável em tua glória. Eles clamaram e foram socorridos, confiaram em ti e não foram confundidos. Tu não me abandonas, mesmo no silêncio. És meu Deus, mesmo quando não te sinto, ainda te espero, mesmo na dor, pois teu amor é maior. Sou desprezado, zombam da minha fé, dizem confia em Deus, vamos ver o que ele é. Mas tu me tiraste desde o ventre materno, fui colocado em teus braços eternos. Não fiques longe, pois o perigo está perto, e ninguém além de ti pode ser certo. Forças me faltam, conforme o desejo da alma, e cumpra Ó Senhor, minha rocha, não fiques em silêncio, não me deixes sem resposta. Se calar e serei como os que descem a cova, estendo minhas mãos ao teu santo templo agora. Não me leves com os que praticam mal, com palavras suaves, mas coração desleal. Dá a cada um segundo o seu caminho, pois só tu conheces o segredo escondido. Rochedo que me ouve quando clamo, refúgio que não me deixa no abandono. Bendito seja o Senhor que escutou meu clamor. Meu coração confia e renasce em louvor. O Senhor é minha força e escudo fiel. Confiar meu coração como um anel. Fui socorrido e por isso exulto em gratidão, e com o meu cântico o exaltarei de coração. O Senhor é a força do seu povo amado, é salvação para ungido consagrado. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, conduze-os e sustenta-os com esperança. Rochedo que me ouve quando clamo, refúgio que não seja o Senhor que escutou meu clamor. Meu coração confia e renasce em louvor. Quando não sei o que dizer, eu te invoco. Quando tudo falha, és meu socorro. Não me deixe sozinho, meu Deus, tua presença me guia pelos caminhos. Rochedo que me ouve quando clamo, refúgio que não me deixa no abandono. Bendito seja o Senhor que escutou meu clamor. Meu coração confia. Com amor, o Senhor é minha salvação, de quem terei temor no coração. O Senhor a força da minha vida, a quem temerei nesta jornada tão sofrida. Quando os maus se levantarão contra mim, tropeçarão e cairão no fim, ainda que um exército se levante, meu coração permanece nasce confiante. Uma coisa eu peço. No seu tabernáculo.